Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo dando sopa por aí. Você deve estar se perguntando o que que eu tô fazendo aqui. Eu sei que isso não é hora de tocar a campainha de ninguém. Aqui fora tá frio, aqui dentro um universo de palavras, frases elaboradas, quem sabe até um pedido de desculpas, pedindo pra sair. A gente não escolhe, ou a gente escolhe certas perturbações. O céu tá escuro, mas eu quero deixar claro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu sei que isso não é hora de tocar a campainha. Tá frio, aqui dentro um universo de palavras, frases elaboradas, quem sabe até um pedido de desculpas, pedindo pra sair. A gente não escolhe, ou a gente escolhe. Conversa dentro, cê tá com tempo. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui. Cê tá com tempo. Eu tô aqui. Cê tá com tempo. Eu tô aqui. Cê tá com tempo, eu tô aqui. Cê tá com tempo, eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro, quanto lá fora o trajeto é inverso. Jogar conversa dentro, cê tá com tempo, eu tô aqui.